adoro tanto, cheia de flores, cheia de encantos. Ninguém compreende a grande dor que sente o fio ausente a suspirar por ti numa saudade que punge mata. Que sorte ingrata, longe daqui em suspiro triste sem termo. Vivo no ermo desde que parti. Piracicaba, que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encantos. Ninguém compreende a grande dor que sente o filho ausente a suspirar por ti. Só vejo estranhos, meu berço amado. Verá ao teu lado o que eu perdi. Poucos se importam com os teus encantos, que eu amo tanto desde que nasci. Que vale a sorte, prefiro a morte junto de ti. Adoro os prados, os horizontes, a serra e os montes onde eu nasci. Piracicaba, que eu adoro, cheia de encantos. Ninguém compreende a grande dor que sei.